Parte pronto, ponto espera. Pode pronto, ponto espera. Bruno 994, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545, boa noite. Boa. Feito 96, linha decola da 10, vento 130 graus com 9 knots. Já tem a linha circular. Bruno 896, após o TAP desce para 2000 pés, o ajuste no 021, reporte estabilizado no ILS X Rei da pista no 0. Meia copiou o controle. Afirmativo, após o TAP 2021. Nove e meia, decolada 225, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, noite 96. Controle, Salvador, muito boa noite, igual no 896, decolando, se escuta. Boa noite, 96, boa noite, contato radar, sabe para nível 370, sai da PUC. 370 na PUC, noite 96. São 3520, boa noite, Arciane, identificação, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050, o ajuste no 021. 8896, dá presente voo João Pessoa, sobe e mantém o nível 350 restrito pelo centro. Confirma 896. Gol no 896, sobe e mantém o nível 350 restrito pelo centro, dá presente voo João Pessoa. Gol no 896, copiou o controle. Afirmativo, 350 voando João Pessoa, no 896. Carcará 44, serviço radar terminado, 62 milhas. Agora nordeste do VOR de Salvador, mantém o nível 090, Semeracaju no 203. Estabilizou, 896. No 896, duna completa, torre no 96. Obrigado. Nós estamos no bom dia, gol 896. Desce para 2.000 pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Pode estar, desce 2.000 pés, estamos estabilizados na X-Ray, então desce pista 0. Centro Recife no 2685 no 2545. 8-6, tá livre o pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, 1-0, 1-8-1-6 no solo aos 3-5, tá livre o táxi, Alfa, Juliette. O portão é o 05, gol no 8-1-6. Vamos livrar, construir Alfa Juliette 05. 1-8-1-6 agora. Duna no localizador, tá 3530. Tá 3520, chama em 218, decimal 612. Só 286, tá 3530. Boa noite. Salvador, muito boa noite, bom dia, tá 3530, aproximação para a pista no zero. Gente, bom dia, tá 3520, informa chuva leve sobre o campo, o ajuste é no 021, pista molhada, reporte avistando, tá 3520. Isso, avistando, tá 3520. 3520, avistou 1400 metros. Gente, está 3520, livre o pouso na 1-0, tráfego já avistado, o ajuste é 1021, né? O vento 130 graus, 14 nós. Pode autorizar na pista 0, está 3520. Tá 3520 no solo, 44, tá livre o táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 4. Alfa, Juliette, gate 4, graças, 3520.